Primeiro volume da obra. O resumo da formação da Terra. Uns tantos que saíram da planície racional e entraram na parte que não estava pronta para entrar em progresso. Por não estar pronta, começou a deslocar da planície e veio descendo. E nessa descida, começou tudo a se deformar. Eles perdendo as virtudes, essas se acumulando, com o tempo esquentando cada vez mais, até se transformar em fogo. E conforme iam progredindo, esta planície perdendo as virtudes, como uma coisa que se transforma em outra. Essas virtudes se reunindo e formando uma infinidade de corpos visíveis e invisíveis. Os visíveis são os planetas, que por serem deformados é que são diferentes uns dos outros. E conforme vinham progredindo, se distanciavam cada vez mais da luz. Os invisíveis são os que habitam aí o espaço e que vieram se deformando. Esta luz foi esquentando esta planície e, com o tempo, devido ao calor, começou a sair uma resina. Com o tempo, veio a extinção desses corpos. Os que se extinguiram em cima da goma, que com o calor começou a ficar mole e depois gomosa, gerou aí o sexo masculino e todos os seres masculinos. E os que se extinguiram em cima da resina da planície, gerou aí o sexo feminino. E assim, todos os seres do sexo feminino são de origem da resina, que empolou com o calor, torrou, virou carvão, depois cinza, ao qual deram o nome de terra. E a planície foi amolecendo, se derretendo, virou uma goma. Desta goma, um líquido grosso, e com o tempo, mais fino. E daí, virou água. Os seres invisíveis se deformaram nas virtudes que a planície ia perdendo. Não chegaram a se deformar de todo. Eis a razão de existirem seres visíveis, que são os planetas, e seres invisíveis. E tudo isto conforme iam perdendo as virtudes. As virtudes dando a formação de outros seres, como a lua, as estrelas e os demais seres. Depois que se deformaram em animais racionais, passaram estas 21 eternidades, todas elas já esclarecidas no universo em desencanto. Para que conheçam tudo isto, leiam o livro da formação de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. O livro da origem dos seres, sua formação e criação, a gênese verdadeira. E agora, todos de posse da imunização racional, para retornarem, uma vez imunizados, ao seu lugar de origem, que é a planície racional. E por isso foram qualificados de animais racionais, por a origem ser racional. Mas até então desconheciam a origem. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam por quê. E hoje, conhecedores da sua base de origem e sabendo como retornar ao seu lugar verdadeiro por meio da imunização racional. Eram racionais puros, limpos e perfeitos, na planície racional. devido ao livre-arbítrio, se deformaram, viraram bichos e daí se classificaram de animais racionais, por a origem ser racional. Eram encantados por não saberem dar solução de seu ser. Não sabiam o porquê assim eram, nem muito menos porquê o mundo assim é. E hoje, desencantados, conhecendo todo esse translado da origem de tudo e de todos, o porquê do mundo e de todos assim serem. Hoje, desvendados todos os enigmas, todos os mistérios, e são conhecedores do verdadeiro caminho certo de todos, que é a imunização racional. É necessário se imunizar para voltar ao lugar de origem, para não nascer mais aí nesse encanto, perdendo tempo com essa vida de sofrimento. Então, quem vos fez assim? Foram os próprios que aí estão. Quem criou o mundo assim? Foram os próprios que aí estão. Quem é o culpado de todo esse sofrimento? São os próprios que aí estão. Quem é culpado de viverem iludidos, fantasiados, sofrendo, vendo a morte a todo instante, por não terem garantia, vivendo desequilibrados, atordoados com a vida? São os próprios que aí estão. São os causadores de tudo isto, desse embusteirismo grosseiro, onde tudo aparentemente vale e verdadeiramente nada vale, porque aparências não são verdades. Surgiram do nada, formaram-se em um tudo aparente e resumindo-se outra vez ao nada. Quem são os culpados de tudo isso? São os próprios que aí estão. E por isso, vive o mundo por conta de seus habitantes, sem saber o que vão fazer para endireitá-lo. Nunca conseguiram porque não são daí. Se desse mundo fossem, seriam eternos. Por daí não serem, é que desaparecem sem esperar. Quem são os culpados de tudo isso? São todos que aí estão. Quem são os culpados dessas decepções, dessas ilusões, de todo esse prelúdio ludibriador? São todos que aí estão. Portanto, não percam mais tempo. Leiam para se imunizarem e voltarem ao seu lugar de origem por meio da imunização racional. Ninguém se conforma com esse mundo. Ninguém se conforma com a vida. Porque ninguém se conforma com o sofrimento. Ninguém se conforma com a morte. Quem são os culpados? São todos que aí estão. E assim, até que chegou o dia de todos saberem de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão, por meio da imunização racional.